Qual é, rapaziada? Qual é? Qual é, rapaziada? O guia não autorizado da vida universitária. Fala, galera ligada no Qual é, rapaziada? E aí, Isadora? Fala, Nasser, tudo chocante? E aí, ouvinte do Qual é, rapaziada? Está no ar a primeira edição do Qual é, rapaziada, o seu guia não autorizado da vida universitária. Fique ligado nos principais rolês, tretas e macetes da vida universitária aqui, no Qual é, rapaziada. Comandando essa bagaça, Nasser. E eu, Isadora. Qual é, rapaziada? O programa de hoje tá insano e vem cheio de coisa boa pra dar aquela quebrada na rotina frenética da universidade. E pra estrear o Qual é, rapaziada, com estilo, o Spotted em Pauta traz um assunto que não é mamilo, mas é muito polêmico: o trote universitário. O inverno finalmente chegou e no Procrastinação você confere mais sobre a série Game of Thrones, que retorna às telas da HBO neste mês de julho e promete atrasar todas as suas tarefas acadêmicas. E cola na gente que ainda tem muita coisa boa pra rolar aqui, no Qual é, rapaziada. Tá osso. E para começar essa edição, a gente traz um quadro que vai incrementar aquele sagrado momento de deixar pra amanhã o que você poderia fazer hoje. Se liga. Procrastinação. E aí, galera procrastinadora? Para vocês que estão querendo matar tempo antes daquele trabalho ou daquela prova que tem que estudar, a nossa dica de hoje é a série Game of Thrones. A série conquistou cerca de 9 milhões de espectadores em todo o mundo e não foi por acaso. A HBO investe cerca de 10 milhões de doletas em cada episódio. E pra você que não está na hype da série, aqui estão algumas curiosidades que podem te fazer mudar de ideia. Foram criados especialmente para a produção 4 idiomas. A série recebeu 110 indicações para o Emmy, o Oscar das produções televisivas, e levou 38 estatuetas, tornando-se a recordista do prêmio. Game of Thrones. Gravada em 9 países diferentes, Islândia, Irlanda do Norte, Escócia, Espanha, Croácia, Malta, Marrocos, Estados Unidos e Canadá, Game of Thrones é responsável por matar mais de 150 mil personagens ao longo de suas 6 primeiras temporadas. Enfim, a série mostrou 79 cenas de nudez ou sexo, o que corresponde a uma cena a cada 40 minutos. Afinal, é disso que o povo gosta, né? Oh, yeah. Game of Thrones voltou dia 16 de julho para sua 7ª e penúltima temporada, então já se programe aí. E você que nunca assistiu, agora tem uma boa desculpa para procrastinar. Eu sou Ana Luísa Figueiredo e esse foi o Procrastinação. Até a próxima! E aí, Nasser, o que você deixou de fazer hoje para ficar em dia com Westeros? Se eu te falar agora, o professor que tá orientando esse programa não vai gostar, hein? E agora, para dar aquela animada no programa, o Qual é, rapaziada, traz para você os hits que estão dominando os fones de ouvido da galera. Aumente o volume que o Topzera vem aí. Brasileira. Fala, galera top! Firmeza! O topzera dessa semana vem forte e recheado de vários ritmos que compõem a lista mais deliciosa e misturada do Brasil. E aí? É Kevin Jorginho novamente! Na quinta posição, chamamos o Kevinho para deixar o grave bater. O moleque de Campinas começou sua carreira aos 14 anos na internet e hoje é um fenômeno do YouTube. Nossa escolha para o quinto lugar tem mais de 190 milhões de views. Se liga aí. Oi, oi, oi. Eu vou mandar o grave bater. Oi, oi, e quero oi. Ver bumbum oi. Mexer. Oi, oi. Eu vou oi. Mandar o grave oi. Bater. Oi, oi, e quero oi. Ver bumbum oi. Mexer. Oi, oi. A drag mais conhecida e amada do Brasil, Pabllo Vittar, vem chegando na quarta posição. A música K.O. traz um mix de tecnobrega e forró, que deixa impossível não mexer a raba. Sobe o som pra Pabllo. Agora pega o lenço, galera. Quem vem aí é a rainha da sofrência. Sim, ela mesmo, Marília Mendonça. Na terceira posição do Topzera está o hino Amante Não Tem Lar, a música que faz até capricorniano chorar. Eu penso que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lar. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago cidade, amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e fé. Parou! Que ela vem aí, Anitta, a diva brasileira com a música que, mesmo com esse nome, quando toca ninguém fica parado. Na segunda posição, a Paradinha. Despacito, o hit porto-riquenho que pegou no mundo inteiro, não poderia ficar de fora da nossa primeira posição. Luiz Fonsi e Daddy Yankee colocaram um pouquinho de pimenta no caliente topzeira. Com vocês, a campeã da semana. Despacito, quero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. É isso aí, galera. Curtiram? Essa foi a nossa lista de hoje. Até o próximo Topzera. Curtiram a nossa playlist, galera? Aproveitem essa seleção Topzera e já chamem os mano, as mina e as mona pra fazer aquele esquenta com os bons drink e as broca do nosso próximo quadro. Tá sentindo esse cheirinho? Tá chegando agora o quadro mais delícia do Qual É, Rapaziada. Confere aí o que a nossa Masterchef preparou pra você, que assim como nós, é um universitário quebrado e preguiçoso. Larica. Qual é, Isadora? Qual é, Nasce? Estou aqui na cozinha do Qual É, Rapaziada, para preparar para você, ouvinte, a melhor solução para quem não tem dinheiro e nem tempo. O já consagrado prato da culinária francesa, Restaudonté. Para começar a iguaria, você precisa de o miojão dos irmãos e tudo que você tiver na geladeira. Vale de tudo, desde aquele frango de ontem até aqueles legumes quase vencidos. Eu, particularmente, gosto de jogar uma salsicha picada e um oréganozinho, né? Fica uma delícia. E para acompanhar o restodontê com estilo, não podia faltar a bebida. Você que está chegando agora na faculdade, quer conhecer os drinks da hora, ou você que já é aquele veterano cachaceiro que bebe mais que o Opala Velho. Apresentamos a Pantera Cor-de-Rosa, bebida oficial da Atlética Humanas da UFO. Como toda boa bebida universitária, a Pantera Cor-de-Rosa vem cheia de vodka. Para acompanhar a bebida russa, temos um refri para dar aquele gás. O ideal é ser algum refrigerante cítrico, como o Schweppes. Até aí não tem nada demais, parece com qualquer outra bebida, mas o diferencial vem agora. Em um copo, adicione gelo, folha de hortelã e groselha a gosto. Parece gostoso, né? Mas só tome se você for maior de idade. E se encher a cara, não dirija, hein? Ah, e se beber demais e acordar cheio de ressaca sem lembrar da noite anterior, lembre-se, a culpa não é nossa. Então é isso, galera. Agora que você já tem o prato e a bebida, eu, Ana Luísa Figueiredo, fico por aqui. Até a próxima. Qual é, Nasser? Bora fechar o miojão gourmet agora no intervalo? Bora. Você está ouvindo Qual é, Rapaziada? Estamos de volta com Qual é, Rapaziada? Se liga! Spotted em pauta. Qual é, rapaziada? Eu sou o Thiago Crepaldi e esse é nosso Spotted em pauta. Antes de mais nada, parabéns para você aí que está felizão por ver seu nome na lista dos aprovados do vestibular. Para quem ainda está aguardando pelas chamadas, vai na fé que dá, galera. Calouro ou caloura que está chegando na facu, expectativas mil define. Para veterano de plantão, é a hora de recepcionar e apresentar a universidade. Nesse momento de integração, as páginas dos Spotteds ficam lotadas de recados anônimos sobre vários assuntos. E um que nos chama a atenção é o trote. Esse será o tema do nosso Spotted em pauta de hoje. Para começar a nossa conversa, se prepara que lá vem textão. Selecionamos o Spotted da UFMG. Um VSF gigante para essa cultura idiota de calor burro. A universidade é feita para você estudar, melhorar seu senso crítico e falar, gritar para o mundo tudo o que ele tem de errado para tentar mudar. Com essa cultura de trote e humilhação, entramos na universidade calando a boca e respeitando uma hierarquia de poder que leva como critério quem está mais tempo na universidade. Querido, não é porque você está aqui há mais tempo que você é melhor que ninguém. Chega de humilhação, chega de palhaçada. Eu quero igualdade entre os estudantes, independente do período em que eles estão. Trotes seriam legais se o intuito fosse marcar a entrada do calouro. Existem diversas formas de marcar o ingresso sem humilhação. Oh, yes! Trotes solidários são lindos. Pintar os calouros, pedir dinheiro na rua, desde que não tenha essas idiotices de chamar calouro de burro, de juramento de calouro e nem de ficar achando que calouro é seu escravo. Que desabafo, hein? E não é de hoje que os trotes universitários acontecem. De acordo com o professor Antônio Zuin, autor do livro Trote na Universidade, Passagem de um Rito de Iniciação, o primeiro registro de violência data do século XV, galera, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, onde calouros, acreditem, foram obrigados a beber taças de vinho com urina e comer alimentos misturados com fezes. Eca, que nojo! O trote surgiu nas universidades europeias para diferenciar os alunos que estavam se formando dos novatos, que eram considerados menos cultos e que, portanto, precisavam ser civilizados. O trote para entrar na universidade é uma tradição na recepção dos calouros, mas muitas vezes, infelizmente, decepciona pelos exageros e violência. E para acalorar o debate sobre esse assunto, a gente convidou para uma conversa o advogado Luciano Melo Moura, bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Triângulo, o NETRI, especialista em Direito do Trabalho. Qual é, rapaziada? Que princípios estão por trás do trote universitário? Por detrás dessas agressões sofridas, existe um princípio dentro do direito que é o chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Em decorrência dele, temos os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles possuem atributos essenciais, dentre eles os físicos, psíquicos e morais. Muitos estudantes relatam que, ao receber o trote, eles sofrem diversas humilhações em virtude da sua cor, etnia, religião, até orientação sexual e identidade de gênero. Como essas práticas do trote podem ser coibidas? É de extrema importância que o calouro que sofre essas agressões acione a instância administrativa da faculdade e fale sobre os problemas que ele vem sofrendo. E no caso de alguma forma os veteranos o forçarem a participar, a solução mais prática para evitar esses grandes transtornos, na verdade, seria conversar com os veteranos, porque às vezes dentro do grupo dos veteranos tem algum deles que tem um entendimento diferente e respeite essa liberdade individual dele. E no Código Penal Brasileiro, o que ele prevê sobre a prática do trote? Na verdade, não existe um artigo específico dentro da nossa legislação, dentro do Código Penal, que se trate basicamente do trote. Porém, existe uma lei que ela veda a prática do trote estudantil violento nas universidades públicas, escolas públicas e privadas. A UFO, por exemplo, ela tem a resolução de número 15/93, que se o aluno infringir essa norma, acarretará em punições que vão desde a suspensão e, se ele for reincidente, também ao desligamento dele da instituição. Na hipótese concreta de lesão, se a pessoa sofrer uma lesão, o sujeito que sofre a violação, ele pode exigir a reparação do dano moral. Para a proteção dos direitos da personalidade, não se exige o dano efetivo, basta que haja apenas a ameaça. O que caracteriza o trote como violento? Basta que haja uma coerção, ou seja, uma ameaça à pessoa forçar o outro a fazer algo que ele não queira. O trote, ele só será lícito se ele não for violento e se ele for aceito pelo estudante. Existem muitas modalidades de trotes que não são violentos, que são chamados trotes solidários. Doações de sangue, arrecadação para alimentos, roupas. E para estudantes que passaram por situações, quem deve se procurar? Neste caso é importante que ele faça um boletim de ocorrência, caso ele sinta-se lesado. Denúncia de eventual crime pode ser feita na delegacia de polícia ou diretamente ao Ministério Público. Na esfera civil, destaca-se que a violência ela pode ser também verbal ou psicológica. Dentro da esfera penal, embora o trote propriamente dito não esteja tipificado, ou seja, criminalizado, os atos praticados nos trotes podem configurar diversas infrações penais, como, por exemplo, a lesão corporal, a injúria, a ameaça, constrangimento ilegal e até o homicídio. E na esfera administrativa, os alunos que cometem o trote violento, eles podem estar sujeitos a penalidades determinadas pela própria instituição. Luciano, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ah, e se você está preparando a recepção dos calouros, fique ligado para não fazer nenhuma besteira. Respeito é bom, todo mundo gosta. Bora integrar sem humilhar os coleguinhas. Sem violência. Paz. Então é isso, rapaziada. Esse foi o Spot de Em Pauta. E eu, Thiago Crepaldi, fico por aqui. Até a próxima. Já que enquanto passa o Jornal Nacional, você tá na Netflix, vem aí aquela dose de realidade dolorida, mas necessária. Então chama a vinheta. Papo de Corredor. Para começar bem, vamos de desgraça, né? As universidades federais brasileiras estão mais quebradas que a gente e só tem dinheiro para pagar suas contas até setembro. Se você já percebeu obras paradas e demissão de terceirizados, pode ser que sua universidade já esteja sentindo os efeitos do corte. A verba deste ano é quase 13% menor em relação ao ano passado. E o MEC falou que só vai negociar a recuperação do orçamento das universidades quando o cenário econômico melhorar. Nossa, Nassa, eu fiquei sabendo disso aí mesmo. Inclusive, lá na zona da Mata Mineira, a Universidade Federal de Juiz de Fora já está sentindo os efeitos desses cortes. O repasse, que caiu de 91 para 66 milhões de reais, fez com que as pesquisas sobre doenças como chagas, leishmaniose, zika e chikungunya fossem interrompidas. Eles adoram. Aí é brabo, né? Vamos parar de falar de coisa ruim. Você viu a brasileira que com apenas 17 anos de idade foi disputada por 30 universidades da Terra do Tio Sam? A armadora Isabela Nicoletti foi considerada uma das quatro maiores recrutas do basquete universitário de lá. Isabela assinou com a Universidade da Florida State e vai cursar esportes enquanto joga basquete na NCAA. Engraçado, né? Aqui no Brasil todo mundo caga pra esporte universitário e lá na gringa os caras estão se matando pra conseguir atleta, até de outros países. Verdade. Vamos finalizar isso aqui então? Bora, o que você tem aí pra nós? Ah, essa agora é pra quem tá doido pra terminar logo a faculdade e meter o louco na gringa. Com responsabilidade, é claro. A Universidade de Flinders, lá na Austrália, tá oferecendo bolsa integral de pós-graduação em mestrado e doutorado para estudantes estrangeiros, inclusive brasileiros, hein? Localizada em Adelaide, capital dos estados de South Australia, a universidade integra cerca de 2 mil estudantes internacionais. Então pode ficar de boa que você não vai ser o único gringo lá. Os interessados podem dar um Google no site da Universidade de Flinders. Boa sorte! Nossa, Nasser, vamos pra lá então? Bora demais! Então é isso, galera. Eu sou a Isadora. E eu, Nasser. Esse foi o Qual É, Rapaziada? Salve e até o próximo programa! Você ouviu? Qual é, rapaziada?